Посмотри, это 3001, да? Угу. 3001, 2003, 4005, пройди до на конфликта призаду процедимент, просеги на пикселе чекана. 3001, 2003, авторизаду ЕЛС, пост стабилизат. 2005, авторизаду ЕЛС, пост стабилизат. 3001, 728, стабилизату. Agora sim, estabilizado. Torre, Ouro Noite, Decimal Meia. 286, boa. 212, 221, na direita, 219. Salvador, muito boa noite, bilhete 6728. Informa para Salvador, Chaner 6212, livrou na Alfa. Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 6212. C28, pouso autorizado, 90, 170 graus, 129. Baixou, travou, posição autorizada, jet 672. Quem não chamou foi eu? Foi. Qual horário, plano? Usado 7, siga. 5, qual horário do plano? Ele não entrou no sistema assim que já tivesse o plano retorno aqui para autorização. Inicialmente a saída da El. Salvador, boa noite, Azul 4070, com a informação Delta. Azul 4070, na chegada da Mari, descendo para o 050. Na Mari, desce 050, Azul 4070. Localizador, aguardando transferência, Zona 3662. 3662, Torre 18, decimal 6. 18, decimal 6, Zona 3662. 3197, chame RC35, 1251, alterna no 3625. 251, 1325, copiou o registro da 3662, aproximação final, 1-0, índice R, passou. 3662, informa, trem. Baixar travado, está na 3662. Excelente, aguarda ficha livre, 3662. Positivo, aguarda, está na 3662. T28, solo de 26, direita, 219. 219, boa. Meu Alfa Quebec na chegada Mário, desça para o 060. Descendo para o 060. Falador, muito boa noite, Objeto 67. 0 graus, 8 nós. Autorizado por posição 0, tá 3662. Portão, hein? 62, eu vou 6728. Opa, Gilete 62, 6722. ONU 885, na escuta ainda do solo. Pronto, cópia. 360, aprovado, Guarulhos, rota Bridge, Pizuru no meio, Bravo Hotel Zulu. Depois conforme. Decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leida, poste, Leida, Voa Bridge, intercepta Aerovia, Pizuru no meio. 5403, o código transponder, controle opera 120.8. Você me conta o plano posicionar. Ou no menos 3, prossiga na escuta. Autorizado Brasília 360, rota via Pizuru 7, decola 0, curva direita, subida Arbor, Elefa, após aerovia 5176 transponder, controle 120.8. Fala Salvador, está 3662, boa noite, Bruno. 3662, dê passagem ao tráfego da web, após sigo mesmo via Alfa Juliette, com a Portão 4, bem-vindo. Positivo, Alfa Juliette, Portão 4, dando passagem ao 3662. A gente só passou um pouquinho da posição aqui, só confirma. Afirmativo, cotejo. Correto, portão 3, chame o ponto ponto, posicionado. Você quer subir a bloco? Não, o que eu paguei pro senhor é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor Elefa. Eu só confirmo 3662, Alfa Juliette pro 02? Não, 04. 04, afirmativo. Rodou Guarulhos, 1 minuto para autorização 340, preparada eu. Rota 083, once arrived, safe to flight of 070. Once arrived, 070, Rota 083. Tchau, 07, prossiga. Interposte, através de toque. 03, cópia. Salvador Guarulhos, 340, provado, roda conforme bridge, Epsilon 6, Bravo até Zulu conforme. Decola no zero, curva direita, perfil da Eulida, pós Lida, rua bridge, onde se apera ouvir. 51 no 71 no transponder, controle 120.8. Romeu, Alfa Quebec, desça para 3 mil pés, 1020 altímetro. 3 mil pés, 1020. Afirmativo, só complementando, após Leira, voa bridge, para acertar a via e a curva à direita. Chame quando pronto, pode chamar. O Guardião 07. Gente, Guardião 07, chame Torre 1 no 8, decimal 6. 1 no 8, 6, boa noite, ok? Boa. Informação 858, boa, sendo identificação, chegada Mari, está para o 050. A intenção é quando autorizado direto por parte do grupo, né? Agilizando a porta final para o povo. Está presente agilizando a porta final para o guardião do céu. Autorizado, chame táxi, no menos 3. No meio Aracaju, só um minuto para autorização, subida pouca, 190 já aprovado, só um minuto. Ok, 130, só um minuto. No menos 3, prossiga. Vou chegar com a freia. Obrigado. 3603, um minuto para autorização de push, portão 01, no parênteses do tráfego da Gol no 3 já vai iniciar. Esse é o próximo setor. Essa é azul 4070. 4070 completa ILS X-Ray, chamando torre 1-8, decimal 6. 18-6, azul, 4070. Romeu, Alfa, Quebec, desça para 2 mil pés, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Torre, boa noite, azul 4070, estabilizado na LS. 4070, pouso autorizado 110, 150 graus 10 nós, ajuste no 020. Livre pouso, passo externo com trem checado, 1020, azul 4070. Ciente, boa noite. Dois no meia para autorização. Pronto, Salvador Aracaju aprovado no 30, rota conforme Golf 677, decola no 0, curva esquerda, subida Conde 54073 transponder, controle 120.8. Autorizado. Sem condição, posicionar na remota. Negativo, reporte no lock, a Alfa Quebec. Z858, é o número 3, reduza para 2109. Reduzindo 2109 para 3858. Clear down to 3,000 feet now. I'm in 205, clear down. 3,000 down, Europa 08. Número 3, após trecho da Gol, 101, aprovado, semi-taxi. Alfa, Quebec completa, ele é sexway, chamando torre 18, decimal 6. Bem-vindo, Alfa, reporte, texto da Juliette, 4070. Via Alfa, ele vai reportar para ingressar na Juliette, isso? Afirmo. Trato, 4070. 1858, desça para 3.000 pés, 1020 é o altímetro. 3.000 pés, com 1.020, escuta 3.850. Pode descer direto para 3.000, desconsidera a restrição de 5.000, então? Afirmativo, desconsiderando as restrições de altitude. Desce para 3.000, desconsiderando a restrição de altitude, então 3.850. Aero 0083, clear down to 2000. Down 2000, aero 0083. 20. Frente, agilize, não via brava. Lá no inside, no Quebec. Tá no controle aí, né, Quebec? Salvador Azul 4070, aproximado da Juliette. Juliette 08, portão. Portão 08, Azul 4070. 83, to intercept the localized course, turn left heading 150, report service. 150, continue established, Europa 08. Aquilo na escuta? Romeo Alfa Quebec na escuta? O Golfo, 1-6-3? 1-6-4-3, na saída Arbor, acione o código 5176, submantenha 360. Aqui é o Golfo, 1-6-3? Romeo Alfa Quebec, passando para a torre. S-18-6, frequência da torre, a Alfa Quebec. Salvador, Romeo Alfa Quebec, sinal baixado, Salvador, lá no Insight. Romeo Alfa Quebec, pouso autorizado, 1-0, 1-40 graus, 10 nós. Quebec. 1-6-3, decolado aos 4-5, acione transponder 5-1-7-6, chame controle, 1-2-0-8. E reporte, localizador. Localizado para 2.000 pés, reporte estabilizado em LF 78, 3258. Número 3, o contato radar estabelecido agora passando 2.200 pés. É, que bom, número 3. Táxi aprovado, India Alpha, até o ponto de espera da 10, lá torre 18.6, 1.020 ajustes, bom voo. Europa 083, complete the procedure and call now tower on 118.6. Complete procedure, tower 118.6, thank you. Boa noite, Europa 083, 8 miles south, runway 10. 083, continua pronto, stand-by, instruction. Continua pronto. 3.003, decola de imediato via Charlie, topo 330 no externo. Sente. Quebec é os 4.6, direita. Mantém a taxation, solo 219.9. Prossiga. via Alfa, repórter da Juliette. Yeah. Vamos seguir, isso aqui. This confirm is Bowen Locative or Land Gear. The 083, your land gear is down. Yes, down, three green, sir. 083, pitch landed on 10, 180 degrees, 10 knots, altitude 1020. Get one down, we want to see that, I'll pass it right here. Essa Julie, reporte da Lima. Deixa a retaguarda, vai cruzar, o número 85, após o site deixa, tá livre, o 9, chama o táxi. Chame a 310, boa. Identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro 020. Descendo para 3.000 pés, 1.020, no altímetro, chegada Mari, chame a 6310. 3858, estabilizado? Estabilizado visual. Completa Electric 3, chamando torre 183, mal meia. Bora sair com a torre 186, outra 3858, tá já. Torre Salvador, outra 3858, final da 10 visual. 3858, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 020. Manda autorização, outra 3850. Tropa 083 on the ground, that's 50, right and contact ground on frequency 121.90. 1219 Air Europa 083, vacating by Fox, thank you. Tá 3103, 160 graus, 79, autorizada, colagem. Cristiana, tá 3103. Para pushback, eu estou andando. Não, boa noite, Europa 082. We have a KD runway 083. We have a KD runway 10 by Fox. Good evening, Europa. Taxi approve Alpha and maintain position before taxi with Juliette.